Romano 0, primeira curva direita, saída Arbor, após Helena, 5013 ao transponder, 1208, controle, Romano 3. Ricoteja apenas o nível autorizado? 360. Correto, 360, posição 04, chame e puxa, sei lá. Chamará, bom, 1613. Azul para ingresso. 01, ponte 01. 01, CSS. Baixo fim de alfa no ponto espera, chame a torre 18 decimal meio, altímetro 1014. Baixo fim de alfa no ponto espera, 63. Guarulhos, 360, aguarde cópia. Aguarde um minuto. Além do qual você vai, ela tem 3603. Positivo, 3603. Ele vai da linhagem, decolar, pista no zero, vento no 20, grave da gente. Além da cola da 103603. Salvador, Guarulhos, repetível 3620, via up Zulu 21, até trivia, após direto Poços, Poços conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita, subida Arbor, após Arbor é left, transponda 5012 e o controle em 120, decimal 8. Última aproximação, guarde pista livre. Gente, está 3258. Chame para puxa acionar gol 185. Tá pronto, autorizado no portão 8, chame pelo táxi. autorizado pista no 0, vento no 20, grave 2 nós. Aqui autorizado pouso, na 1-0, tá 3858. 3603, veículo 246, sem controle 120 da sinal 8, por favor. Controle 1208, 3603. Salvador, tá 3603. TAM 3603, acionando o código transponder 5007. Acionou 5007, 3603. TAM 3858. Foi para o 3603, está acionado 5007. TAM 3603, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída Arbor. 340 na saída Arbor, 3603. Vai direto a bota, 3603. Autorizado. Vai direto a bota, 3603. Libera direito, chamando 21 na décima laje. Libera, chamou 3858 na sua escola. Salão 1 da Jornada, boa noite, TAM 3858. 3858, chame antes da Juliette. Vou chamar. TAM Approach Conservative, YPF 5810, PCRA. Object 5810, stop identity center, flight level 050, clear my arrival, 731014. 05001014, my arrival, flight 5810. 3603, apresente direto left. Direto left, 3603. Juliette, 3858. 3858, agiliza o táxi, ingresso de Juliette para ponte 03. taxi, pátio, em dial, para o posto espera, chame a torre, 118.6, gol no 1014, altinho. Patango, eu tô Patango, mantenha com seus olhos, nível 055, chama agora o controle Aracaju, 120.3, serviço radar encerrado, 65 milhas, nordeste de Salvador. Afirma, 120.30. Webjet 5810, clear the airline, final approach, runway 10, descend to 2000 feet, altitude 1014, report 7. Descent to 2000, I report 17. Puxa, senão chame para o TAC. 25, boa noite, autorizado alinhar e decolar a pista no 0, 21.20 graus, 10 mais. 0 para Juazeiro do Norte, autorizado via Pesolulo 9 até a posição Bangu, voz direto. Decola 1-0 com curva esquerda, subida é Momo, transição Frote. O controle 1-9, decimal correção. O controle 1208 aciona 5022. do TAC, pátio Indy Alpha, ponto de espera do 10, turno 1306, altímetro 1014, trip 5216. Após a passagem da TR da tripla retaguarda, inicia o curso de acionamento portão 4. Sim, vou no menor 3. Boa noite, 362, identifique, chega da Mari, dita para 2000, às 2014, autorizado para o DITAP. Estamos com a trip 5206, próxima rota 110, próximo. Boa noite, trip, a linha decola pista 10, vento 120 graus, 99. Linha decola da 10, trip 5206. Vitor Confer e Protópia. 360 Campinas, Campos do Lulo 6, até Belo Horizonte, após conforme rota. Decola da 10, curva direita, subida da El, letra após letra, direto bridge. Transponder 5027, controle 120, decimal 8, azul 4071. Objeto 5810, final contact tower 118.6. 118.6, 5810. Controle 20. Controle 1208, obrigado. E Salvador, boa noite, trip 5216, decolado, perfil Puka. Torre 118, decimal 6, 1014 altímetros. Passa direito, posto 0108, meio 1014, voo 1910. Good evening, WestJet 5810, ILS 4810, via downlock. Okay, I have 5810. Clear to land on 810, into 120 degrees, 9 knots. Clear to land, WestJet 5810. Salvador, boa noite, economia no 3.0, dá 1.0, pronto. Boa noite, Chimera, tudo bem? O lugar está presente, Alerson. Controle Salvador, teria alguma possibilidade de autorizar o Trip 5216 voar direto da Cajuxa? Aguarde, dona Tom. Muito obrigado. Autorizado, direto Arcaju, 5216. Eu lhe agradeço imensamente, senhora, tudo 5216. Gol no 885, cruza nível 1930, chamadora Recife, na frequência 1260 e alterna 1288. Delfine? Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. 3662, autorizada a final ILS, informe no localizador. Iluminatura, ali mantém, captura melhor. Ali mantém 910, bom, 9613. Noite, gol no 398, identifique, proa de TAP, desça para 3000, ajuste 1014. Nós. 5810, negado a 06, contact ground 1219. 1219, o nome 1-3 autorizado decolar, entre 1-2-0, grave 2-10. Livre decolagem 1-0, bom nome 37, Fortaleza, 3h30. Está livre do seu táxi via pátio, Índia e Alfa, no ponto espera, turno 18, decimal 6, altímetro 1014. Pátio, Índia e Alfa, ponto espera, turno 18, muito obrigado, boa noite. Web 5510, ingresse agilizando, Juliette, portão 04, ok? Se 4 de janeiro, o passarelo 2224, só observando o 36 da Webjet ingressando no pátio, pode prossegue, ok? Boa noite, gol no 1013, contato radar, vou para o nível 360, sai da Arbor. Arbor 360, gol no 1013. Passarelo autorizado alinhar e decolar de Salvador, 21120 graus, 89, bom voo.